Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, e assim, ao som desta batucada, estamos dando início ao nosso bate-papo musical carnavalesco. Estamos no período de Momo, onde quem manda é o dono da festa. E vamos então hoje com um programa bem ao clima, né? Bem ao estilo, bem no clima do carnaval. Relembrar grandes sambas. Teremos o nosso quadro Papo Nutritivo, com dicas para você passar o carnaval da melhor forma possível. E vamos então lembrar o e-mail para a sua participação, que é o batepapomusical1@gmail.com. E já de cara, pouca conversa e muita música. Afasta as cadeiras, bota a poltrona para um lado e vamos abrir espaço para sambar. Cartola, do Cartola e do Alson Medeiros, O Sol Nascerá, e com Almir Neto, Mordomia, do Ari do Cavaco e Gracinha. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. A vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Linda tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar a vida. Panela no fogo e barriga vazia. Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia. Maria, Maria, vamos parar. Já conhece a mordomia, Maria. Maria, Maria, vamos parar. Já conhece a mordomia. É de noite, é de dia. Chega sogra, chega tia. Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia. Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia. De noite eu chego cansado e suado. Quero ir no banheiro, está sempre ocupado. A pista cheia e vazia a panela. A turma lá em casa só fica naquela. Sou eu que aguento o supermercado. Sou eu que aguento o vizinho do lado. E na madrugada ainda sou maltratado. Sou eu que aguento o supermercado. Sou eu que aguento o vizinho do lado. E na madrugada ainda sou maltratado. Maré, ô, Maria, barriga vazia. Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia. Isto aqui tá parecendo a casa de mãe Joana. Todo mundo aqui dá ordem, aqui todo mundo manda. Você não tem pulsoneira, nem para governar o nosso barracão. O nosso barracão, vou-me embora pra Mexida. Vou largar na sua mão, ô Maria. Ô Maria, ô Maria, vamos parar. Já com essa mordomia. Maria, ô Maria, ô Maria, vamos parar. Já com essa mordomia. É de noite, é de dia. Chega sogra, chega tia. Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia. Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia. É panela no fogo e barriga vazia. Ouvimos com Cartola o Sol Nascerado, Elton Medeiros, e do Cartola também ouvimos na sequência com Almir Guineto, Mordomia, do Ari do Cavaco e Gracinha. Sem mais delongas, vamos à nossa sequência musical. Para você não parar de sambar, vamos ouvir agora com Jair Rodrigues, Festa para um Rei Negro, de Zuzuca, e com Bete Carvalho, Coisinha do Pai, de Almir, Luiz Carlos e Jorge Aragão. Nos anais da nossa

perdeu. A madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ensaiei meu samba o ano inteiro. Comprei surdo e tamborim. Gastei tudo em fantasia. Era só o que eu queria. E ela jurou desfilar pra mim. Minha escola estava tão bonita. Era tudo o que eu queria ver. Em retalhos de cetim, eu dormi o ano inteiro e ela jurou desfilar pra mim. Mas chegou o carnaval e ela tudo que eu queria ver. Em retalhos de cetim, eu dormi o ano inteiro e ela jurou desfilar pra mim. Ouvimos com Luiz Américo, do Delcio Carvalho e Dona Ivone Lara, Sonho Meu. E na sequência, com Benito de Paula, do Benito de Paula, Retalhos de Cetim. Lembrando que esse é o nosso bate-papo especial de carnaval, bate-papo musical especial de carnaval. Também, lembrando que o e-mail para sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão não, é envio do seu repertório para o especial do mês, sim, porque é o último programa do mês, é você quem faz, é você quem monta o repertório. É o bate-papo musical 1@gmail.com. Vamos ouvir agora com Ataúfo Alves, dele, Mulata Assanhada, e com João Nogueira, do João Nogueira e do Paulo César Pinheiro, Mineira. Ô mulata assanhada, que passa na casa, fazendo de graça, feliz inocente, tirando o sossego da gente. Ô mulata assanhada, que passa na casa, fazendo de graça, feliz inocente, tirando o sossego da gente. Ai mulata, se eu pudesse, e se o meu dinheiro desse, eu te dava sem pensar este céu, esta terra, este mar. Ela finge que não sabe, nem sente isso no olhar. Ô mulata assanhada, que passa com graça, passando de graça, sentindo inocente, tirando o sossego da gente. Ô mulata assanhada, que passa com graça, passando de graça, sentindo inocente, tirando o sossego da gente. Ai meu Deus, que bom seria se voltasse a escravidão. Eu comprava essa mulata que prendia no meu coração. E depois da feitoria resolvi a questão. Eu te dava sem pensar esse céu, esta terra, esse mar. Ela diz que não sabe, tem feitiço no olhar. Ô mulata assanhada, oi que passa com graça, fazendo de graça, fugindo inocente e tirando o sossego da gente. Ô mulata assanhada, que passa com graça, fazendo de graça, fugindo inocente, tirando o sossego da gente. Ô mulata assanhada, que passa com graça, segunda gente, vamos lá, castanhada. Clara, abre o pano do passado, tira a preta do cerrado, põe rei Congo no gongá. Anda, canta o samba verdadeiro, faz o que mandou mineiro, ó mineira. Samba que samba no bole que bole, oi morena do balaio mole, oi se embala no som dos tantãs. Quebra no balacoxê do cavaco, oi rebola no balacobaco, oi se embola nos balangandãs. Mexe no meio que eu sambo do lado, oi, bem naquele bamboleado, oi, que eu também sou bam, bam, bam. Ai, cai no samba, cai, que o samba vai até de manhã. Ai, cai no samba, cai, que o samba vai até de manhã. Oi, saravá, mineira, guerreira, que é filha de algum conheçã. Samba de samba no gole que bode, oi morena do balaio mole, oi se embala no som dos tantãs. Quebra no balacoxê do cabaco, oi rebola no balacobaco, oi se embola nos balangandãs. Mexe no meio que eu sambo do lado, oi pena aquele bamboleado, oi de que eu também sou bam bam bam. Ai, cai no samba, cai, que o samba vai até de manhã. Ai, cai no samba, cai, que o samba vai até de manhã. Pois saravá, mineira, guerreira, que é filha de algum conhaçã. Ai, cai no samba, cai, que o samba vai até de manhã. Ai, cai no samba, cai, que o samba guerreira que é filha de Ogum com Iansã. Ouvimos com Ataúfo Alves, dele Mulata Assanhada, e com João Nogueira, do João Nogueira e do Paulo César Pinheiro, Mineira. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite, pão. Quero também chocolate. Papo Nutritivo, com Denise Braga. Olá pessoal, no Papo Nutritivo de hoje eu vou trazer algumas dicas de como curtir bem o carnaval, seja ele de rua, nos bailinhos, no sambódromo, de forma saudável, garantindo uma boa alimentação, uma hidratação adequada, para que todo mundo caia no ritmo do carnaval com alegria total. Para aguentar toda essa maratona, devemos fazer refeições leves e que nos forneça todos os nutrientes. Antes de sair para uma maratona, podemos consumir ou um prato principal ou um lanche simples. Como exemplo, podemos dar uma refeição principal, um prato que contenha algum carboidrato, como arroz, macarrão, batatas, alguma fonte de proteína, como carnes magras. Fontes também de vitaminas e minerais, que encontramos mais nas saladas, que pode ser regada com a gordura boa, como azeite de oliva e um suco de fruta. Ou então podemos fazer um lanche simples, como um sanduíche, incluindo, além do pão integral, um alimento fonte de proteína, como peito de peru, frango desfiado, atum, queijo do tipo branco, cottage, ricota, mais alguma salada crua, uma fruta ou um suco de fruta. Mas e o que não devemos consumir? Os alimentos muito gordurosos devem ser evitados, porque além de serem muito calóricos, têm a digestão lenta e difícil. Portanto, se quiser manter longe a indisposição e cansaço, devemos evitar carnes gordas, frituras, salgadinhos e doces calóricos. Também devemos evitar os alimentos que favorecem a formação de gases, como feijão, brócolis, couve, repolho, entre outros, pois eles podem causar indisposição, cólicas e desconforto intestinal. O açúcar dos doces também deve ser evitado, porque eles são fermentados no nosso intestino, também causando gases. Hoje eu vou tomar um porre, não me socorre, que eu tô feliz. Devemos tomar muito cuidado com a ingestão de álcool, pois o álcool em excesso provoca ressaca, que é a desidratação do corpo, dor de cabeça, náuseas, além de outras consequências mais sérias, como problema no fígado, hipertensão, estômago e outros. Além disso, o álcool tem um efeito diurético, que pode aumentar uma desidratação associada ao suor, sem contar que quanto maior o teor alcoólico de uma bebida, maior será o seu valor calórico. Capriche nos alimentos fontes de potássio, como tomate, laranja, banana, água de coco, as frutas, né, do modo geral, caldo de carne, compensando a perda hídrica e diminuindo a desidratação. E a boa hidratação é a alegoria importantíssima para o nosso carnaval, já que perdemos líquidos através do suor, o aumento da diurese por causa da bebida alcoólica. Com a boa hidratação, podemos poupar nossos músculos da fadiga. Portanto, bebam bastante água, água de coco, suco de fruta, isotônicos, antes, durante e depois da folia. Bebeu água? Tá com sede? Olha, olha, olha, olha. Água mineral, água mineral, água mineral, água mineral. Você vai ficar legal. E essa foi a minha dica de hoje. Aproveite bem o carnaval, com muita alegria, muita energia, sem descuidar da saúde. E vamos para a avenida. Tchau! Diz aí, diga espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Diga espelho meu, se há na avenida alguém mais feliz que eu. Tirei o meu sapato, mãe de santo. As informações aqui contidas são de caráter coletivo. Para consultas pessoais, procure seu nutricionista. Esta então foi a Denise Braga com mais uma dica de nutrição e para você passar bem aí por esse período de carnaval, eu costumo dizer esse período momesco, da melhor forma. E se você tem alguma dúvida e quer tirar essa dúvida sobre nutrição, manda um e-mail para batepapomusical1@gmail.com e a Denise virá aqui no próximo programa esclarecer a sua dúvida. Na sequência, vamos ouvir com Luiz Airão, Mulher, a Brasileira. A composição é dele, Luiz Airão. E com Orlando Silva, Abre a Janela, de Arlindo Marques Júnior e Roberto Roberti. Coisa linda, maravilhosamente bela, é o tema que a Portela esse ano escolheu. Mulher, avó, mãe, irmã, companheira, branca, negra, índia, guerreira, o carnaval é seu. Linda morena, loirinha, dos olhos claros de cristal, mulata que o cabelo não dá. As atividades, a mulher vai falando mais alto, com raça, talento e um jeitinho a brasileira, faz muito mais que fez oculta a história inteira. Por ontem, por hoje, por amanhã, coisa linda, o Brasil é seu fã. Por ontem, por hoje, por amanhã, mais parceira, ressaltar na passarela, a mulher brasileira, vai, vai, Portela, vai, chavosa e mais parceira, ressaltar na passarela, a mulher brasileira, laia. Atividades, a mulher vai falando mais alto, com raça, talento. minha brasileira, faz muito mais que vez oculta a história inteira. Por ontem, por hoje, por amanhã, coisa linda, o Brasil é seu fã. Por ontem, por hoje, por amanhã, coisa linda, o Brasil é seu fã. Vai, vai, Portela, mais charmosa e mais parceira, exalta na passarela, a mulher brasileira. Vai, vai, Portela, mais charmosa e mais parceira, exalta na passarela, a mulher brasileira. Vai, vai, vai. Lá, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Abre a janela, formosa mulher, dizem dizer adeus a quem te adora. Apesar de te amar como sempre amei, na hora da orgia eu vou embora. Abre a janela, formosa mulher, dizem dizer adeus a quem te adora. Apesar de te amar como sempre amei, vou partir e tu tens que me dar perdão, porque fica contigo meu coração. Podes crer que acabando a orgia voltarei para tua companhia. Abre a janela, formosa mulher, dizem dizer adeus a quem te adora. Apesar de te amar como sempre amei, abre a janela, formosa mulher, e vem dizer adeus a quem te adora. Apesar de te amar como sempre amei, na hora da orgia eu vou embora. Abre a janela, formosa mulher, e vem dizer adeus a quem te adora. Apesar de te amar como sempre amei, na hora da orgia eu vou embora. Ouvimos com Luiz Airão, Mulher Brasileira, do Luiz Airão, e com Orlando Silva, Abre a Janela, de Arlindo Marques Júnior e Roberto Roberti. E agora vamos com outro Roberto, desta vez o Ribeiro, cantando Estrela de Madureira, de Cardoso e Assir Pimentel. E com Ciro Monteiro, Quatro Loucos num Samba, de Mari e Ciro Monteiro. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Brilhando um imenso cenário, num turbilhão de luz surge a imagem daquela que meu samba traduz. Poesia, a vedete

E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical, esse nosso programa especial de carnaval, esse baile que procuramos trazer para você. Grandes sambas que marcaram a nossa música popular brasileira, grandes sambistas, e agradeço a sua companhia até agora. Quero convidá-los para estarmos juntos na próxima semana, convidá-los a divulgar o nosso programa, a nossa emissora, convidá-los ainda a participar pelo nosso e-mail batepapomusical1@gmail.com com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, pode fazer seu pedido musical de viva voz. Não sai daí que ainda vem muita coisa legal pra você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.